É, tava na cara desde o início. Sabia que era prejuízo te colocar na minha vida. Fique sabendo, eu já tô de saída. Não vai tomar essa cerveja. Deixa esse copo aí na mesa. Agora vai me ouvir. Não sei o que você tava pensando. Me controlando, sufocando. Sabe, eu não nasci pra isso. Apesar de você ser um vício, agora vai quebrar a cara. Eu sei, nós dois não dá em nada. Pura sede. Depois de um gole passa. Larga esse copo agora. Quero você agora. Nas minhas regras, no meu jogo, até meu corpo se cansar. Tem que ser agora. E vê se baixa a bola e vem sem reclamar. Larga esse copo. Quero você por mais 3 horas e nada mais. Você vai. Só quero você por mais 3 horas e nada mais. Você vai ver. Eu quero agora. Não sei o que você tava pensando. Me controlando, sufocando. Saiba, eu não nasci pra isso. Apesar de você ser um vício, agora vai quebrar a cara. Eu sei, nós dois não dá em nada. Toda sede. Depois de um gole passa. Larga esse copo agora. Quero você agora. Nas minhas regras, no meu jogo, até meu corpo se cansa. Tem que ser agora. E vê se baixa a bola e vem sem reclamar. Larga esse copo agora. Se cansa, tem que ser agora. E vê se baixa a bola e vem sem reclamar. Larga esse copo agora. Quero você agora. Nas minhas regras, no meu jogo, até meu corpo se cansa. Tem que ser agora. E vê se baixa a bola e vem sem reclamar. Larga esse copo agora. Quero você agora. Nas minhas regras, no meu jogo, até meu corpo se cansa. Tem que ser agora. E vê se baixa a bola e vem sem reclamar. Só quero você por mais 6 horas e nada mais. Você vai vir. Só quero você por mais 3 horas e nada.